Adão morreu. Sete morreu. Mas um homem simplesmente sumiu sem nunca ter morrido. A Bíblia guarda o segredo do profeta que desafiou a morte. Um homem caminha em direção ao horizonte num mundo dominado por violência. Ele não olha para trás, ele dá um passo para dentro de uma névoa espessa e simplesmente desaparece. Não há túmulo, não há corpo, não há funeral. Como um homem comum se torna o único profeta a desaparecer da Bíblia sem nunca ter morrido? Você vai descobrir quem foi esse homem, o que os pergaminhos mais antigos do mundo dizem que ele viu no céu e por que a sua história era tão perigosa que quase foi apagada da história. Há cerca de 2.500 anos, o livro de Gênesis descreve o início da humanidade. É uma lista longa, conhecida como a genealogia de Adão, e ela tem um ritmo sombrio. Adão viveu e morreu. Sete viveu e morreu. Enos viveu e morreu. É como um tambor batendo a mesma marcha fúnebre. A morte parecia o destino final e inquebrável de todo ser humano. Até que chegamos à sétima geração. O nome dele é Enoque. Enoque quebra a regra mais absoluta da existência humana. O texto bíblico para de repetir a palavra morreu e entrega um dos maiores mistérios do Antigo Testamento. Uma frase tão curta que você pode piscar e perder, mas que esconde uma jornada cósmica que aterrorizou e fascinou os povos antigos. O mistério que o envolveria, contudo, não obscurece o fato de que Enoque era inicialmente um homem cercado de caos. Ele viveu no período que antecede o grande dilúvio. Se você ler Gênesis capítulo 5, vai perceber que o mundo de Enoque não era um lugar pacífico. Era uma terra que estava rapidamente afundando em corrupção e escuridão. O mundo ao seu redor estava cheio de assassinos, tiranos e, segundo os textos antigos, gigantes. No meio desse cenário de sangue e armas, a Bíblia diz algo muito específico sobre ele. O texto diz: Enoque andou com Deus. Parece uma frase comum, mas no hebraico original a palavra usada é halak. Essa palavra não significa apenas acreditar ou ter fé. Ela significa uma caminhada literal, um andar lado a lado, um estilo de vida contínuo e íntimo. Enoque não apenas esperava de longe, ele dividia a estrada com o Criador. Enquanto a humanidade corria longe de Deus, Enoque caminhava na direção contrária. Ele viveu exatamente 365 dias na Terra. No mundo antigo, 365 não é um número aleatório, é o número exato de dias de um ano solar. Representa um ciclo completo, uma vida de total plenitude. Mas Enoque também era pai. Ele teve um filho chamado Matusalém. Você já deve ter ouvido falar dele como o homem mais velho da Bíblia, que viveu 969 anos. Mas o segredo está no nome. Matusalém significa algo como "quando ele morrer, será enviado". O que seria enviado? O dilúvio. Enoque sabia o que estava por vir. Ele não era apenas um homem bom vivendo sua vida em silêncio. Ele era um profeta que carregava um aviso pesado sobre o fim do mundo que ele conhecia. Ele sabia que o relógio da humanidade estava correndo e que a vida de seu filho era a contagem regressiva. E é exatamente por causa desse aviso que a caminhada de Enoque tomou um rumo que nenhum outro ser humano jamais experimentou. O grande problema de Gênesis é que a história de Enoque dura apenas três versículos. É um resumo frustrante, mas as pessoas do mundo antigo sabiam que havia muito mais. Em 1947, um jovem pastor beduíno estava procurando uma cabra perdida no deserto, perto do Mar Morto. Ele atirou uma pedra dentro de uma caverna escura e ouviu o som de cerâmica quebrando. Dentro daquela caverna, e de várias outras ao redor, arqueólogos encontraram a maior descoberta do século XX, os manuscritos do Mar Morto. Eram pergaminhos com mais de 2.000 anos de antiguidade, e entre eles estavam fragmentos de um texto misterioso que o mundo ocidental quase tinha perdido para sempre. O Livro de Enoque. Esse livro não está na maioria das Bíblias modernas, mas era lido e respeitado pelos primeiros cristãos. E ele preenche as lacunas do que realmente aconteceu durante aqueles 365 anos. Segundo esse pergaminho antigo, Enoque não desapareceu do nada. Antes de partir, ele se envolveu no maior conflito espiritual da história antiga. O livro conta que um grupo de anjos abandonou seu posto no céu. Eles são chamados de sentinelas, ou vigilantes. Esses anjos desceram à terra, tomaram formas físicas e trouxeram caos, ensinando a humanidade a fabricar espadas, feitiçaria e opressão. Quando o Criador decide punir esses anjos caídos, acontece algo inacreditável. Os anjos ficam apavorados. Eles sabem que não podem mais falar diretamente com Deus. Então, eles procuram a única pessoa na Terra que tem livre acesso ao céu. Eles procuram Enoque. Os seres espirituais mais poderosos e aterrorizantes da antiguidade pedem para que um homem mortal escreva uma petição de perdão por eles. Enoque se torna literalmente o advogado de defesa dos anjos caídos. Ele escreve seu pedido, afasta-se para as águas de um rio próximo e lê a petição em voz alta, olhando para o céu estrelado, até cair num sono profundo. E é nesse sono que a resposta de Deus vem. E o que Enoque viu a seguir mudou a forma que os antigos entendiam o universo. No contexto dessa nova compreensão do universo, Deus proferiu um não absoluto para os anjos caídos. Mas para Enoque, as portas da realidade se abriram. O texto antigo descreve que ventos o levantaram e o carregaram para cima, além das nuvens. Enoque foi levado em uma jornada física e espiritual pelos bastidores da criação. Ele narra ter visto montanhas de fogo, os depósitos onde a neve e o granizo são guardados antes das tempestades, e os portões de onde nascem os ventos. Ele viu o abismo escuro onde os anjos rebeldes estavam aprisionados, queimando em pilares de fogo invisíveis aos olhos humanos. Nenhum profeta descreveu o cosmos com tantos detalhes visuais. Enoque viu a maquinaria do universo funcionando. Mas a maior revelação não foi um lugar. Foi uma pessoa. No meio do céu, diante do trono de Deus, Enoque relata ter visto uma figura misteriosa. Ele chama de o Filho do Homem. Ele descreve esse Filho do Homem como um ser celestial, alguém que julgaria os vivos e os mortos, alguém que traria justiça para os oprimidos e derrubaria os reis arrogantes da terra. Isso é explosivo. Enoque estava descrevendo o Messias séculos antes de qualquer outro profeta bíblico. É por isso que os primeiros cristãos amavam tanto esse livro. Se você abrir sua Bíblia hoje, no Novo Testamento, vai encontrar uma carta chamada Judas. No versículo 14, Judas cita diretamente as palavras de Enoque para alertar sobre o juízo divino. Os autores do Novo Testamento conheciam o livro de Enoque. Eles liam, eles citavam. Por que, então, esse livro foi removido da maioria das Bíblias séculos depois? Porque ele era perigoso demais. A riqueza de detalhes sobre anjos, demônios e o mundo espiritual incomodou os líderes religiosos de séculos posteriores, que preferiram uma religião mais organizada e menos mística. Apenas a Igreja Ortodoxa da Etiópia preservou o livro de Enoque inteiro em sua Bíblia até hoje. Mas independentemente de onde o livro foi parar, o homem real por trás dele deixou a marca mais profunda que um mortal poderia deixar. E então, chegamos ao momento final, o desaparecimento. Depois de caminhar com Deus, depois de ver as engrenagens do universo e o juízo dos anjos, Enoque não podia mais ficar na Terra. O livro de Gênesis resume essa história com uma beleza assustadora. E ele já não era, porque Deus o tomou. Não houve uma carruagem de fogo rasgando o céu como aconteceria milênios depois com o profeta Elias. Não houve um leito de morte com a família reunida ao redor. Enoque simplesmente caminhou tão perto e tão longe com seu Criador que um dia a caminhada não terminou. Ele cruzou a fronteira invisível entre o pó da terra e a eternidade. Numa genealogia onde o refrão repetitivo era "E ele morreu", Enoque é a primeira rachadura na parede da morte. Ele é a primeira prova de que o túmulo não é o destino final absoluto da humanidade. A história de Enoque nos diz que, num mundo dominado pelo caos, pela violência e pela certeza da morte, é possível viver de um jeito diferente. É possível andar na contramão. E se você caminhar perto o suficiente da luz, as sombras do mundo simplesmente perdem o poder sobre você. Enoque não morreu. Ele apenas continuou andando. No nosso próximo episódio, investigaremos Sodoma e Gomorra, o que a arqueologia realmente encontrou. Você vai descobrir o que as escavações revelaram sobre as cinzas do Mar Morto e o evento cataclísmico que apagou essas cidades do mapa.